make mágica. Uau, maravilha estar aqui, é Leão e Negra ali. Então firmou, maluco só confirma que o rap é o som. A procura da paz, mano. E aí, como é que vai? Então que seja um bom som. Quero ouvir com vocês dessa vez também, bem. Eu dou pra ver sim, que não é brincadeira. Que tem guerreiro, guerreira. Mas tem que saber que hip hop não é feira. Que bate no peito, que corre na veia. É demorou, não. De responsabilidade, de verdade. Correr pelo certo e não trair a nossa fé. E ter humildade em ambas as partes. Para qualquer eventualidade, pra estar à vontade. Pro que der e vier, então vem a guaxé. Uma pé, uma pé. Tem futebol sim, tem a sonzeira. Mas tem que saber que não é brincadeira. Vai, vai. Que tem guerreiro, guerreira. Oh. Ah, guerreiro é assim, corre atrás, representa. Pique, chapa, esquenta. Ah, beijão, demorou pra se envolver no morro. Vai quem vai, que é capaz. Cê é da hora, é guerreiro que faz. Então bora, bora, quer melhora, quer paz. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, faz. Errado e certo, escolha o seu mundo. Eu vejo tudo e fico esperto, ah, me sinto submerso. Ali em Pirituba, escrevo os meus versos. Quer pra ver se a vida muda, a Deus nos ajuda. A vida tem um preço, mas pode valer menos. Quando tá com defeito, fazer um concerto. Das tribos coração, inventa um meio, um jeito. Aumenta a visão, esquece o que tá feito. Então creio que é por Deus, pelo amor. Errar não é feio, persistir que é um horror. Contar com apoio é o melhor que você faz. Pois trazer dá um moio, ai, ai, ai. Eu dou pra ver sim, que não é brincadeira. Que tem guerreiro, guerreiro. Mas tem que saber que hip hop não é feira, não, não. Que bate no peito, que corre na veia. A boa ideia pra trocar no Paquetá, Mangaló. Paredão, rola o som, Marcelão, futebol é bom. Vila Nova jogará, toca bola. Tem que ter coragem pra representar na humildade. Respeito não é viagem. Pode ser melhor sair no rolê, não ignorar as amizades. É depois vai ter show na Mirante, Spimec. Bom som no alto-falante, Mirante ferve sim. Em Pirituba nossa história é assim. No samba então deixa cair, é assim, bem bom. Na fé, infelizmente, mas é só os que é. Assim que é, só pode sangue bom. Cola no parque, negro de skate, é leão de bike. Vê só de praxe, não é viagem, é a zique. Pra abrir nossos caminhos, o alecrim tem o cheiro. Os vagabundo é ligeiro, os companheiros. É assim que é, leão, ligeiro na situação. Ah, firmeza, Grute. E aí, negra ali? Quero ouvir com vocês dessa vez, tão bem, bem. Eu tô pra ver sim, eu tô pra ver não sim. Não é brincadeira, não, não, não. Que tem guerreiro, guerreiro. Mas tem que saber que tem que saber que hip hop na feira.